É hora de comentário na Metrópole. Olá, ouvintes da Metrópole. Não tenho como deixar de voltar ao tema da desativação para a venda do terreno do Colégio Odorico Tavares. A Assembleia Legislativa aprovou essa semana essa autorização para a venda daquele terreno, que está localizado no nobre e valioso bairro da Vitória. Aqui na Metrópole, o governador voltou ao tema essa semana numa entrevista com o Mário. Disse que o martelo já havia sido batido e argumentava, citando vários bairros, dizendo que vai construir muitas escolas com salas de ar-condicionado, futebol de salão society, teatro e tudo mais. A pergunta que fica é: e quem disse que alguém é contra isso? Óbvio que a escola tem que servir de referência para além da sala de aula, como disse o governador. Tudo isso é o que sempre defendemos, basta ler os escritos, ouvir as falas e nossas pesquisas. Mas o foco central do debate não é esse. Um equipamento como aquele, público, numa área nobre da cidade, não pode ser entregue à especulação imobiliária num bairro já super construído, com a possibilidade de se construir ali mais um espigão para mais gente de posses a região ocupar, e sem a presença da diversidade de nossa população. Sabemos que caiu muito o número de matrículas no Odorico, e isso vem acontecendo em todo o sistema, não só na Bahia, pois é evidente o desencanto das juventudes com a educação, especialmente no ensino médio. No caso do Odorico, isso se deu exatamente por falta de apoio e incentivo do próprio governo em promover a escola. Não é obrigar, governador, ao tempo que deveria fortalecer seus professores para, coletivamente, reestruturar o currículo de forma radical para lhe construir um projeto revolucionário de educação com foco na cultura, nas mídias e nas tecnologias contemporâneas, campo que demanda enorme qualificação no mundo de hoje, articulando tudo isso com os fazeres e saberes populares. Isso tudo impulsionando para que as novas escolas modernas construídas, como disse o governador, possam também se beneficiar dessa revolucionária transformação da educação. Esse Odorico fortalecido poderia se constituir também um espaço de cultura para o bairro e para toda a cidade, com a formação artística, infraestrutura de teatro, música, literatura e tantas outras linguagens. O governador argumenta que fica com o povo, e nós também, mas não queremos que a população pobre, que é majoritariamente negra, fique confinada em seus próprios bairros, único local onde lhes é permitido circular com relativa tranquilidade. O que tenho insistido é que precisamos pensar nesse espaço como algo público que viabilize um projeto revolucionário de educação para a cidade. Sim, falo em revolucionário, pois estamos cansados das políticas públicas que propõem apenas mais do mesmo, centrada em construções de escolas. Insisto que a UFBA poderia entrar em campo para ajudar a questão. Por que não recuperar e atualizar o projeto de um colégio de aplicação, tirando dele o que tinha de elitizado no passado? Em algumas universidades federais que não fizeram essa bobagem de desativar seus colégios de aplicação, eles estão atuantes, vivos e democráticos, com a diversidade que se deseja para contribuir para que a sociedade seja cada dia menos intolerante. Se só isso for conseguido, já estaríamos mais que contentes. Nelson Preto, da Faculdade de Educação da UFBA, falando direto de Barcelona, para a Rádio Metrópole.